faz minha vida muito mais bonita. É sempre uma festa de ver passar. É uma overdose de criptonita. Menina, eu dava tudo pra poder te amar. Queria ser o vento sobre seus cabelos. Queria ser o mar pra te molhar de amor. Queria ser o sol pra ver dourar teus dedos. Deixa pelo teu corpo aroma de uma flor. Pra mim nossos caminhos já estão traçados. No fundo você gosta de me ver assim. Talvez seja teu jeito de dizer que sim. Tem vezes que o olhar é mais do que um beijo. Às vezes o silêncio esconde uma paixão. Mas só quem sabe disso é o coração. Quero paixão pra valer. Fazer amor com você. Deixar o corpo enlouquecer. Focar com meus beijos. É o prega, prega no mar. É o junta, junta no ar. O super-homem querendo amar. Louco de amor e desejo. Doido pra te namorar. É sempre uma festa de ver passar. É uma overdose de criptonita. Menina, eu dava tudo pra poder te amar. Queria ser o vento sobre seus cabelos. Queria ser o mar pra te molhar de amor. Queria ser o sol pra ver dourar teus pelos. Deixa pelo teu corpo aroma de uma flor. Pra mim nossos caminhos já estão traçados. No fundo você gosta de me ver assim. Talvez seja teu jeito de dizer que sim. Tem vezes que um olhar é mais do que um beijo. Às vezes um silêncio esconde uma paixão. Mas só quem sabe disso é o coração. Quero paixão pra valer. Fazer amor com você. Deixar o corpo enlouquecer. Focar com meus beijos. É o pega, pega no ar. É o junta, junta no ar. O super-homem querendo amar. Louco de amor e desejo. Doido pra te namorar. Focar com meus beijos. É um pega, pega no mar. É um junta, junta no ar. Um super-homem querendo amar. Louco de amor e